cheirosa, ela chega na cena, perigosa, roubando atenção. Me trombou com um olhar de bandida, para tudo, mas que mulherão. Só braba do lado, escoltando a danada. Copinho de uísque preparada pra embrasar. A noite é dela, desce mais uma gela. Golpe em cima de golpe, vai jogar. Olha o laço e baixo. É agora, é agora, é agora. Vai e baixo. Que swing é esse? Abre, fecha, bota a mão no joelhinho sem parar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, raba nesse cabe sem parar. Abre, fecha, bota a mão no joelhinho sem parar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, raba nesse cabe sem parar. Olha o laço e macho. É disso que eu tô falando. Vai e macho. Tá todo mundo fazendo. Poderosa, ela chega na cena, perigosa, roubou minha atenção. Me trombou com um olhar de bandida, para tudo, mas que mulherão. Só braba do lado, escoltando a danada. Copinho de uísque preparada pra embrasar. A noite é dela, desce mais que mandela. Golpe em cima de golpe, vai jogar. Olha o laço e baixo. Sabe? E baixo. Que é isso, hein? Abre, fecha, bota a mão no joelhinho sem parar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, raba desse cave sem parar. Abre, fecha, bota a mão no joelhinho sem parar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, raba desse cave sem parar. Olha o laço e baixo. Vai e baixo. Joga na